Música suave, música tranquila, uma flauta doce, no céu um arco-íris. De manhã cedinho, ele foi achado, cheio de formiga e carbonizado. Música suave, música tranquila, uma flauta doce, no céu um arco-íris. Ela foi currada, enterrada viva, da terra brotavam os seus 10 dedinhos. Essa foi viúva, teve hemorragia, enterrou o gargalo, ele não saía. Aquele foi morto sobre um pau de arara. Minha mãe com câncer, o meu pai com AIDS. Música suave, música tranquila, uma flauta doce, no céu um arco-íris. Ele foi traído quando não esperava, a mulher com os dentes lhe arrancou os pagos. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Música suave, música tranquila, uma flauta doce, no céu um arco-íris.